E aí, jovens da internet, galera, hoje nós estamos reunidos com um time muito, muito bacana para indicar os nossos jogos. A gente vai fazer uma eleição de quais são os melhores jogos do ano de 2018. Estamos com uma galera bem especial, diferenciada, com uma mesa muito bacana e você confere ela depois da vinheta. Nacionais apresenta Brawlcast, versão games. Então, começando apresentando a mesa, como é que você está, Matheus Mogno? E aí, Nerizão, cara, eu tô muito bem. Eu acabei de descobrir que algumas cartas do Rue Defense valem R$8 na Steam. E tá aí, ok. It's real money, man! Odir! Eu? Porra, tua apresentação é sempre muito boa. Vai lá, Abuse! Abuse! Valeu. Oi, e aí, gente, tudo bem? FIFA 19 é um flop. É um flop. Cara, errou essa na cara. Quer dar uma cabeçada nele. Tadeu é Matos! Flop. Oi, gente, eu não vou participar muito, vou ficar só no fundinho. Tadeu Voyé dos podcasts. Então, galera, a nossa lista tem várias classificações, incluindo melhor game pra jogar com a galera, melhor jogo indie, melhor jogo brasileiro, melhor história, pior jogo do ano, melhor jogo ruim, maior flopada do ano, saiu e você nem percebeu, jogo mais hypado, jogo do ano, jogo de luta, melhor jogo meh, e tem ainda o depois da dica da semana, jogo que mais marcou no Nacionais. Então vamos começar logo a lista com o melhor game para a galera, começando com a lista aí. Quem é que pode dizer a lista aí pra nós? Oh my god! Melhor jogo da galera. Melhor jogo da galera. Melhor jogo para jogar com a galera, é isso? Exatamente. É, melhor jogo pra jogar com a galera. Quem é que pode citar a lista aí pra nós? Eu falo. É um aluno que pode ler aí pra nós. Eu falo. Pedrinho. Botaram aqui na lista PUBG Mobile. Botaram aqui na lista não, que eu concorde. Olha só como o bus PUBG é. Convencional, Farming Simulator, PUBG da Epic, / Fortnite. O PUBG da Epic. Farming Simulator. Vai se ferrar, Matheus. Na boa. Não, FIFA, precisamos conversar FIFA, sobre isso aí, galera. FIFA e o bonitinho Unravel 2. O bonitinho, então, galera, cara. O bonitinho é o feio arrumadinho, né? Por que que a gente começa aí nessa lista? Não, eu acho que cada um faz o voto e deu. E aí, na hora de fazer o voto, depende. Eu quero começar com o Unravel 2, que ele foi muito hypado na E3. E ele, porque eles falaram que, vamos lançar o jogo hoje mesmo, ao mesmo tempo que eles anunciaram o jogo. E teve gente aqui que eu sei que jogou e eu quero saber o que as pessoas acharam mesmo. É muito legal jogar com a galera ou é tipo... Pô, Unravel 2 é legal pra caralho. Unravel 2 é legal, mas eu não tive a oportunidade de ficar imersivo nele. É, eu joguei hard, joguei com pessoas também e foi bem divertido, cara. Ele não é um jogo pra, tipo, se tu tá com 5 pessoas na tua casa, tá ligado? Unravel 2, pra quem não tá ligado, é aquele jogo do bonequinho barbante que se perde e agora ele recebeu um amiguinho e dá pra jogar modo cooperativo. Isso, exatamente, cara. Exatamente. E aí é... É esse o rolê, tá ligado? Tu consegue jogar em 2 pessoas. Esse é o lance. Então... É um jogo que se destaca nisso, com certeza, principalmente se tem poucos amigos ou uma namorada, talvez. Namorado, esse tipo de coisa. Mas pra jogar com a galera, eu acho que não, cara. Assim, eu acho que os outros se destacam mais. Tá, vai, dá teu voto aí. Eu vou descartar aqui o Unravel 2, já vou descartar aqui. Ah, tá, não, tem nenhum voto, né? Quem vota no Unravel 2? Não, eu acho que eu vou eu meu voto, cara, meu vai Deus no... Céu. Vai no PUBG Mobile, porque foi um jogo bastante marcante aqui em casa. O que até tá acontecendo? Quem é o porque... furão? A galera tá mexendo, gente? No documento ali. Quem é que tá mexendo no documento ali? Na pauta? Deixa que eu Meu mexo. Meu Deus do céu. Vai, Matheus, diga. Então, PUBG Mobile, porque é gratuito, é de boas, qualquer um pode baixar e jogar num notebook que tem... Um gráfico integrado de 2005, ele roda numa boa. Cara, é isso aí, sabe? Tipo, o lance é a abrangência do jogo, tá ligado? É tipo um Fortnite da vida, assim, muito bom. Só que não é Fortnite, é mais clássico. Tá, o meu voto também vai pra aqui, vai pro PUBG Mobile, pra de emulador, no PC, que é muito massa, é diferente, é leve. É engraçado, sempre que o Odin pressiona o botão, vaza o áudio, é bizarro isso, cara. Mas vai, tá, diga lá. O meu voto vai pro FIFA, apesar das controvérsias, porque eu ainda acho que é um jogo que realmente dá pra jogar com a galera, tipo, pô, em casa. Pô, é verdade, cara. Porque o PUBG, o Fortnite, até o Unravel, tu joga virtualmente com as pessoas. É então verdade. O FIFA, ele te dá a experiência de jogar com a galera realmente. Então verdade, meu voto vai pra, o jogo pra da ele. Galera. Uma boa justificativa. É, foi, me convenceu a mudar meu voto, inclusive. Oh, meu voto God. Agora é pro FIFA 2019. Apesar das controvérsias. Só tu sabe. Eu voto no PUBG Mobile. A gente jogou várias vezes. Basicamente, as últimas férias foram isso, né? Tadeu, exato, cara. Tadeu, vai, Tadeu. Tu decide, cara. Não, então, assim, então, é, porque empatou. Então a gente precisa da voz da razão, que é o Tadeu Matos. A voz da razão. Empata, a voz Tadeu, do hater. A voz do... Ele vai votar em outro, quer ver? Só de sacanagem. A voz do hater. É, Mario vai... Party. Quê? Nem tá, quê? Nem tá na lista. Ah, isso? Para com o Mario Party, ah, seu, anda, ô, seu Tadeu, burguês. Vamos escolher o jogo, o melhor jogo da galera. Seu burguês. Vai, ô, só Tadeu. Só joga Nintendo. Fifinha ou PUBG Mobile? PUBG Mobile. Só yeah. Porque é divertido jogar com os coleguinhas e FIFA tá uma merda. Ah, olha, Tadeu. Aí, Tadeu é um hater. Show. Tadeu é um hater. Um hater total. E o agora... Oscar vai para FIFA. And the Oscars goes to Sonny Blaney. Moonlight. Então, galera, Moonlight. Agora na categoria Melhor Jogo Indie, eu gostaria que vocês fizessem a escolha de vocês, começando por Matheus Mogno. A lista concorrendo ao Oscar de Melhor Jogo Indie, ao Prêmio Nacionais Awards, que Awards também é prêmio, mas é redundância, é Celeste, Headliner, Dead Cells, Lamplight City, são os concorrentes. Matheus? Cara, eu vou votar no Headliner por... diversos motivos. Primeiro, porque cara, eu acho. Eu imagino. Vamos aumentar que eu, essa lista. Porque você é jornalista, né? Não, exato. Primeiro, porque eu acho que eu devo ter sido um dos únicos, se não o único, que jogou esse jogo, né? Que todos dessa mesa deveriam jogar assim, frouxo. Ah, que é um jogo sobre. É um jogo sobre um jornalista num governo autoritário, tá ligado? É um rolê bem parecido com o que pode acontecer uau. Com o Brasil. Até. Trilha sonora então, Celeste chegou a se empolgar agora. É bem legal e, cara, é um jogo de escolha muito bom e que envolve a nossa profissão, sabe? Por isso que eu acho que ele merece atenção, assim. É um baita, baita jogo nesse quesito. Inclusive, políticos morrem por causa de tretas. É bem crazy, cara. Muito crazy. Pô, legal, hein, Matheus? Muito bacana. Vai, quem mais aí vota? Eu voto no Celeste. Eu não joguei nenhum desses aí, na verdade. Mas voto vai pro Celeste, porque eu vi alguns vídeos, inclusive vi a review feita pelo Tadeu Matos. E eu achei o jogo muito bonitinho, esteticamente bonitinho também. Então, Tadeu Matos, inclusive a trilha sonora é de Celeste. Tadeu Matos, você vai votar em quem? Celeste? Desses todos, eu só joguei o Celeste. E dentro de todas as propostas do jogo, ele faz tudo perfeito. Uau. Então, acho que não tem como discutir. Se você é fã de plataforma, você vai amar Celeste. Pois é, cara. É aquele lance de... Velho, o bicho tá concorrendo no Game Awards, tá ligado? Contra Red Dead Redemption. Dá pra perceber que tem algo... Vai ganhar. Algo diferente aí, sabe? É, o meu voto vai pra Celeste, que o jogo tem culhões. Eu tô escutando a trilha sonora, ela é boa, o jogo é bonitinho. Confio na palavra do Tadeus Hater. E vamos agora para a opinião de Odie Brugman. Filho, Odie, fica à vontade para sugerir um jogo indie que talvez não esteja ali na lista, porque só tem jogos indies, poucos jogos indies, né? Então, se jogos pá, indies que o Matheus jogou. Fica à vontade. Pra... Então, eu não tenho propriedade para falar sobre esses aí, e eu não tenho nenhum jogo indie do ano em mente. Só, no máximo, expansões que saíram no ano, por exemplo. Então, eu prefiro me abster nessa questão. Boa, Odie. The Oscars goes to Celeste. Maneiro, preciso dar mais atenção pra esse jogo aí, pô. Então, agora na categoria Melhor Jogo Brasileiro, nós temos Dandara, Sword Legacy Omen, Horizon Chase Turbo. Cara, olha só, eu queria dizer uma parada. Sobre jogos brasileiros. A gente começou a conversar isso em outro programa. Do quão brasileiros os jogos estão sendo realmente hoje, cara? Porque, foi tipo, que eu reparei. Sword Legacy Homem é um jogo brasileiro? Cara, o que faz um jogo ser brasileiro, sabe? O então... jogo ser feito por brasileiros, por um estúdio brasileiro? Tá, mas... É, pois é, mas, sei lá, tipo, a temática não seria mais interessante, uma temática brasileira? Por exemplo, eu já vou aproveitar pra dar meu voto, e eu voto no Dandara, porque eu acho que é o único jogo desses três aí que tem um nome brasileiro, de um personagem brasileiro, da história do Brasil, e ele traz dentro do jogo referências da nossa cultura, né? Exato, e é produzido, cara, por brasileiros. Então eu acho que não existe mais jogo brasileiro do que o Dandara nessa lista de melhores jogos brasileiros. Qual então, a diferença, tipo, Sword Legacy, tipo, pra um outro jogo indie que não é brasileiro, sabe? Tipo, agora, não, não tô dizendo que os caras não devam fazer isso, porque tem algo de errado nisso. Não, mas, claro, não. Tipo, eu acho que se, tipo, um jogo real brasileiro, assim, eu acho que é legal a gente elucidar, tipo, valorizar, né? Valorizar um jogo. Um produto 100% brasileiro. Sim, valorizar vibe, a nossa história também, né? Porque senão um jogo que tem a linguagem de fora, que, tipo, sabe, tanto faz. Tipo. É pro público de fora. O Dandara dialoga com o público brasileiro, entendeu? Exato, é. Tipo, o Aritana, ou aquele outro que tá sendo desenvolvido agora com dinheiro público lá, eu esqueci o nome. E eu vou mais além. Eu acho que o Dandara não é só... Eu acho que ele funciona também como um jogo, ainda mais no contexto atual, né? Político e brasileiro, então eu acho que o Dandara, ele funcionou, caiu muito bem esse ano, por isso meu voto é pra esse jogo Dandara. Pô, na real, olha só a contradição, tipo, eu tava falando todo esse tempo e a música que tava tocando era uma música indie lá de fora, então vou colocar uma música brasileira real oficial agora só pra continuar o rolê. Tá, e aí? Cara, eu não vou votar no Horizon Chase Turbo, porque eles resgatam uma parada que é tipo Top Gear, o Sword. Não é tipo um remake isso? É, tipo um remake, então vai voltar aqui, do Buzz também. Oh meu Deus, quem é o furão? Quem é o furão no Docs? Puta que pariu. Deixa o Neri escrever. Tá, e aí, ô. Volta também? Vai, sugere, ô Odir. Então, eu tava com uma mentalidade bem parecida sobre o Dandara também, viu? Voto vai nele, mas só queria destacar que o Horizon Chase Turbo, ele é bem divertido, legal. Show. Ok. Boto fé. Vai, Tadeus! Dandara, né? Porque o argumento do Buzz é muito bom, e a linha do que difere o jogo estrangeiro para o brasileiro tá cada vez mais diminuindo, a menos que o jogo seja sobre uma história brasileira, feito por brasileiros, para brasileiros, aí entra na categoria. Só que no momento que você faz um jogo para um público do exterior, aí já é mais complicado. Porque se você for ver, a Blizzard tem desenvolvedores brasileiros, a Rockstar Exato. Deve ter um desenvolvedor brasileiro. Meu Deus, cara, o Tadeu, às vezes, ele manda tão bem, cara. Pena que às vezes ele é só um hater qualquer. Pena que às vezes ele não gosta de BioShock Infinite. As grandes produtoras, elas usam um trabalho de designers e programadores brasileiros, só que, tipo, é a nossa empresa que é, a indústria brasileira de games é muito fraca, hein? Quando Tanto surge uma que... oportunidade de um jogo igual o Dandara, eu acho que fico muito feliz com o resultado. É, cara, o próprio Celeste, que, poxa, ganhou aí na outra categoria, teve o trabalho de desenvolvedores brasileiros, sabe? O Horizon Zero Dawn também, do PS4, tipo, é legal ver que a galera do Brasil tá ganhando um reconhecimento também, sabe? E, cara, se for parar pra pensar, talvez seja isso que falte pra indústria brasileira deslanchar aqui no Brasil, sabe? Tipo, mostrar mais a própria realidade. Tanto que uma ideia como o jogo 171 faz muito sucesso simplesmente porque parece ser um GTA que você passa do Brasil, sabe? Tipo, a galera ama, daí. Muito... E é importante que a galera produza aqui, né? Não vai pra fora produzir, entendeu? Isso é bem importante também. É, mas isso é complicado, cara, né? Porque daí tem todo o lance da grana, né? O cara que faz um jogo... Sim, claro. Compreensível. É, a linguagem de programação também é inglês. Tem mais mercado pra lá. Tem mais mercado muito pra lá. Mais, o cara mais... que é produzido no Brasil vai ter muita dificuldade. Por isso que eu fico muito feliz quando surge um Dandara da vida e dá Exato, certo, sabe? Porque eu acho meio estranho premiar, tipo, ou dar uma valorizada. É legal saber que existem estúdios bons aqui fazendo coisas pra fora, mas eu acho mais massa os jogos que elucidam o que é daqui, então... E que deem certo ainda, né? Tipo, não deu certo produzindo pra cá. O pior é que, realmente, cara, ele deu muito certo. A Microsoft também, tipo, deu um baita apoio pra eles depois. Cara, eu espero que isso vire tendência, tá ligado? Ia ser bem legal. Sim. Show de bola. Importante. Agora eu quero ir para a categoria que é uma categoria chamada Melhor História. Isso, essa é disputada. Essa vai ser bucha, meu amigo. Aí, ó, posso ler a lista? Vai, dale. Tá com Detroit Become Human. Tá com Celeste, de novo, a segunda vez que Celeste aparece na lista. Tá Red Dead Redemption. Olha aí. Life is Strange 2. Marvel, meu Spider-Man. Meu Deus do céu, cara. God of War, A Way Out, Vampyr e Shadow of the Tomb Raider. Então, gente, eu tenho só primeiro fazer um levantamento. Por que Life is Strange 2 tá? Porque ele não terminou ainda, né? Porque, cara... É porque o primeiro episódio já é o suficiente. Exatamente, cara. Porque o Tadeu gosta de Life is Strange 2 agora, é isso? Eu gosto também do primeiro, eu só não vejo como que vocês enxergam. Que a gente mas enxerga, o 2 eu gostei bastante. Não, mas enxerga. Eu acho que, cara, o primeiro teve sua importância e tudo mais, mas o 2 tá mais. O 2, tá a primeira parte do 2 já é um esculacho, já sabe? É uma puxada, já dá uma história. Entendeu? Uhum. Se tu imaginar exatamente, que os caras chegaram no México de ônibus ali no final do primeiro episódio. Aham, uhum. Tu já mas acaba gente, a história. Já tem um. Mas então, gente, tipo, vai que o episódio 2 é uma bosta. Entendeu? Tipo, por isso que eu acho meio estranho Life Strange 2. Não, então vamos premiar Life Strange 2 episódio 1, daí. Isso aí sim, aí pode ser. Porque o episódio 2 pode não funcionar tão bem quanto o 1, daí nossa, entra aquela frustração. Exato, tá não, totalmente. É o que acontece com série. Ah, o primeiro episódio demorou muito. Não, e realmente assim, ó, porque digamos que o episódio 2 seja uma merda, você não pode ver fora de contexto, porque o 3 e o 4 podem dar um final épico. Exato, então, sim. É difícil ou analisar. O final pode ser muito ruim. Tipo, o jogo pode funcionar até o último episódio. Só que eles terminam, o último ato é horrível. Nela Life is Strange. Acontecer. Pode acontecer. Uma galera reclamou do quinto do Life is Strange, inclusive. É, então. Já começou a votação? Quem vai votar primeiro? Vai, pelo menos tu é tu mesmo, meu moço. Já tá aí muito enganado. Que é isso, cara? Quem é que tá vendo stories agora? Meu Deus, cara. Os caras estão vendo stories no Instagram. Pelo amor. Olha, eu vou votar no God of War. Porque eu acho que ele ficou diferente de todos os God of War. Desde o 1, 2 e 3. E ele traz aspectos que são muito bem escritos. Que é a relação do Kratos com o filho dele, com a família. E além de toda a referência estética da cultura viking. Então eu acho que ele é um jogo muito bem escrito e tem uma história muito cativante, né? Mas eu reconheço todos os jogos da lista, inclusive o Life is Strange, que eu não joguei ainda. Show. Mas eu acho bola. Que God of War chegou em outro nível, assim, na narrativa. Galera, escrita. Boa. Eu vou ser o próximo e o jogo que eu vou falar talvez surpreenda vocês, mas, na minha opinião, o melhor jogo dessa lista é de longe, assim. Eu não joguei vários desses jogos, tá? Já vou falar. Mas dos que eu joguei dessa lista, que foram A Way Out, Life is Strange 2 e Red Dead Redemption 2, cara, o melhor, de longe, foi o A Way Out. Tipo, cara, na minha opinião, foi A Way Out. Ele dá o final que a gente precisa, não o final que a gente quer. Dá um final ousado. É um jogo que não é muito longo, mas ele tem muito detalhe. Eu não experienciei um bug sequer. É um jogo com uma proposta narrativa diferente, com uma linguagem cinematográfica, um roteiro excelente, cara. Tipo, eu quase chorei no final. Eu acho que eu não chorei porque o Matheus estava do lado, senão eu tinha chorado. Se eu tivesse jogado... Só que, ao mesmo tempo, é um jogo que só funciona... Com em dois, tá ligado? Em dois, cara. Então, pra te ajudar no teu argumento, eu acho que ele é uma boa história, melhor ainda, porque ele é essa história é compartilhada em duas pessoas que estão acompanhando juntos. Cara, é difícil jogar God of War sozinho. É muito bom. Já com duas pessoas acompanhando ali seu fim, então acho que tá bem válido o seu argumento. Boto fé. Tadeu! Alguém lê pro Tadeu quais são os que eu acho que é o Tadeu que tá vendo stories, tenho quase certeza. Não. Aqui, deixa eu ver aqui. Olha, eu acho que fica entre três, dois já foram mencionados, acho que vai ficar entre Life is Strange 2. Não, vai ficar aí, não, ou, por favor. Não, deixa... calma. Eu vou, aí eu vou argumentar, né, Neri? Ah, tá bom, vai. Porra. A Way Out, eu acho que entra nessa lista exatamente pelo que o Buzzi falou, que é uma experiência cooperativa, né? Você só vai experimentar essa história se você tiver um amigo. Mas, ao mesmo tempo, isso é algo limitante. É, então, eu acho que vai ficar entre Celeste... Limitante, meu. Não, eu não acho que é limitante, porque você... É militante. É militante. Não, os outros dois são militantes. Jogo comunista. Mas o Celeste e o Life is Strange, eles abordam temas que são recorrentes. Sim. Na sociedade de hoje, e por isso eu acho que levam um questionamento. Mas pra isso tem a categoria a jogo social, não tem a categoria do impacto social aqui? Não tem. Não tem. Não, okay. Não tem, então acho que isso deve ser levado em consideração. O Life is Strange lida com todos os problemas que estão acontecendo nos Estados Unidos, de xenofobia e tal. Sim. E o Celeste lida com problemas de da geração mais recente, né? Lida com ansiedade, lida com depressão e como as imposições da sociedade conseguem prejudicar o indivíduo. Sim. Aí eu não sei quem votar. Ah! É porque eu assim, não ó. Não sei. Eu acho que... Posso já atropelar? Vai lá, atropelar, então. Eu só queria dizer que essa tua linha de pensamento do Life is Strange 2, eu também concordo com ela, tá? Inclusive, eu vou voltar, já tinha definido isso antes, justamente por isso, porque os outros são grandes épicos, enquanto Life is Strange, ele traz umas coisas mais da nossa vida. Tá, mas não é muito da nossa realidade também, pelo que eu sei. Pois é. É, pelo visto, o Way Out, ele mexe amizade. Com... O Way Out parece que ele mexe com estereótipos de filme de ação, né? Ele é uma homenagem a vários filmes, assim. Tipo... Ah, então, ele mexe com estereótipos que já são marcados na nossa cultura. Mas aí o Life is Strange, ele mexe com aspectos mais críticos. Mano, se tu for parar pra analisar só o social, Life is Strange ganha disparado dos outros. Uhum. Tipo, não, sim. Disparado absurdamente, cara. Porque é um jogo super corajoso que falou de um tema super recorrente atualmente. Mas eu não acho que deve ser levado só isso em consideração, sabe? É porque o Life is Strange... Eu acho isso bem específico. É, ele é mais na tua cara, né? Ele coloca o problema, ele foca nesse problema e ele te mostra esse problema de uma forma explícita. O Celeste, eu acho que é uma coisa muito mais sutil. Que você enfrenta inimigos que representam problemas na mente dessa geração. Então, eu acho que por incorporar a narrativa ao gameplay, eu acho que meu voto vai pra Celeste. E eu posso fazer um comentário também, que o Red Dead Redemption também, ele traz muitos aspectos de críticas sociais fodas, bem subjetivos em alguns momentos do jogo, só que muita gente não compreendeu e fez muita merda no YouTube, né? Porque essa geraçãozinha alt-right aí gosta de fazer um escarcéu por babaquice. E tu vê que o Red Dead Redemption, ele mexe com os temas muito contemporâneos, assim, principalmente de racismo, xenofobia. Sim. E umas questões muito fodas, assim, sabe? Ele mexe com isso, ele te fala explicitamente às vezes. Só que o público da Rockstar, infelizmente, é um público muito tanso. Tá, mas não, eu não diria que o público, tô dizendo que youtubers idiotas. Sim, youtubers caraca, idiotas. Caraca, velho. Tá, mas diz aí, ô Tadeu, qual foi teu voto afinal? Tu decidiu ou não? Celeste, eu já votei. Tá bom, então. Celeste! Então vai, ô Buzi. Eu já votei, né? Eu votei no God of War, pô. Então vai, ô Matheus Mognon. Cara, eu tô na mesma situação que o Tadeu, assim, porque tem várias opções muito boas. É, o primeiro que eu vou eliminar, infelizmente, é o jogo do Homem-Aranha, que, cara, ele tem uma história muito boa, assim, tipo... É, foi uma experiência melhor do que, tipo, narrativa, melhor do que todos os filmes, assim, que eu vi do Homem-Aranha. Eu vi várias séries do Homem-Aranha também nos últimos meses e... Nada bateu também a experiência que eu tive e espero que a continuação seja anunciada logo e venha logo, sabe? Porque eu espero muito mais. Meu Deus. Do Homem-Aranha do PS4, tipo, da Insomniac, que é muito bom. É, mas tirando essa beleza do caminho, acho que temos que falar sobre o A Way Out e o Life is Strange 2, cara. Life is Strange 2, como todo mundo falou, é um jogo muito importante, cara. E ele conta essa história que ele tem muito bem. Ele conta de um jeito forte, ele te joga realmente na cara, esfrega os problemas. Mas falando do conjunto da obra, eu vejo a Way Out assim como superior, inclusive superior com o Red Dead, tá ligado? Porque o diretor do jogo, ele tinha em mente o que ele queria, e tipo, sei lá, vamos pegar essas 5 horas aqui e vamos fazer algo muito épico. Eles fizeram algo muito épico, porque a jogabilidade varia, você... Quando tu acha que, poxa, vou cansar disso aqui, tu não vai cansar porque daqui a pouco eles vão introduzir uma parada nova e que é muito legal. E também tem todo o fato da experiência compartilhada também, que é muito legal, de tu ter que depender de outro jogador pra tu fazer as coisas, é muito interessante. E toda a construção do roteiro também é sensacional, galera. Eu acho que esse é um tipo de jogo que as pessoas deveriam jogar, sabe? Porque apesar dele ser um jogo limitado, entre aspas, pelo fato de precisar de 2 pessoas pra jogar, é uma experiência que precisa ser vivida, sabe? Tipo, é uma experiência única no mundo dos games também. Então, meu voto vai para A Way Out. Falou pra caralho e nem jogou Red Dead Redemption 2. Cara, eu vi Red Dead o suficiente pra dizer que ele não faz coisas que A Way Out faz. O jogo tem mais de 40 horas, o Buzi ainda tem o diário, o Buzi diz que o diário é mais do que fundamental pro jogo, e tu ainda diz que tu viu o suficiente, sendo que tu nem jogou. Cara, eu tenho certeza que tem coisas que eles não fazem. Eles falaram que o epílogo do jogo não é tão bom, né? A galera é apressada pra dar tiro, porrada e bomba e sair dando tiro e tudo quanto é canto. Red Dead Redemption é um jogo pra ter calma. Assim, ó, eu tenho que falar de Red Dead Redemption, que tem uma galera que ama que deve estar escutando, né? E, cara, Red Dead Redemption é um baita jogo. Só que o que ele vende não é a história. Ele vende a experiência Isso. do mundo aberto. Então, se fosse premiar, acho que Red Dead Redemption, ele estaria em mundo aberto, porque isso ele faz melhor do que, porra, de qualquer outro jogo que eu joguei nos últimos tempos. Agora, falta o Odi Brugman Filho, que está aqui, é Tasso. Acho que eu já votei. Ele já votou, né? Life is Strange. Ganhou Life is Strange. Sério? Não, ganhou All Out, pô. Ganhou All Out. Ah, é, ganhou All Out. Cancela o que eu falei. Entrega a coroa para outro. Eu vou mudar meu voto só pra ganhar Life is Strange. Tá, ok. Meu Deus do céu. Então... Life is Strange 2, soltamos Life is Strange. Como é que é? Boa. Tá ali na lista. O Life is Strange votou em Life is Strange. E agora vamos para pior jogo do ano, galera. E aí? O que, que vocês acham? A lista tem The Quiet Man, Metal Gear Survive e alguma alma que... O que, que esse vampiro tá falando aí? Exatamente, eu não sei quem colocou vampiro nessa lista, né? Mas eu acho que eu já vou excluir. Que se pronuncie, por favor, que colocou vampiro aí. Se pronuncia, cara, quem que gosta de vampiro aí. Não, mas não é o pior jogo do ano, né, cara? Puxa, compara com o resto da lista. Não, assim, quero ver os argumentos agora pra vampiro ser o pior jogo do ano. Valeu, Buzi. São 2 jogos. Eu vou argumentar entre The Quiet Man e Metal Gear. Eu vou votar no Metal Gear como o pior jogo. Paga essa porra, hein? Porque, tipo, The Quiet Man. Metal Gear. Ô, galera. Não tô ouvindo. Fala, vou votar no Metal Gear. Porque, tipo, The Quiet Man é uma franquia que surgiu esse ano, não existe. Tipo, porra, saiu do nada e todo mundo cagou. Não. É uma merda. Peraí. Mas, tipo, cara, okay. Metal Gear é tu chegar e pegar uma franquia foda, com muito fã, tipo, historicamente boa, cheia de referência, tipo... Metal Gear Solid é clássico, tá ligado? Os videogames, eles fazem uma cagada absurda que é Metal Gear Survive. E, tipo, eu acho que entra não só como o pior jogo do ano, mas como o pior jogo da história. E acho que o Quiet Man entra como o pior jogo do ano, né? Não, da história. Que isso? Uma vergonha histórica pros videogames, galera. Não, realmente, eu concordo com o que o Buzi falou, porque a Konami demitiu o Kojima e logo depois fazer o Metal Gear Survive. Foi um golpe forte pra quem que acompanha, com certeza. Mas, ainda assim, o Metal Gear Survive você consegue jogar, cara. E Isso é bom, tu consegue, apesar do gameplay não ser tudo isso, você consegue jogar e relativamente se divertir, tu consegue acompanhar a história. No caso do The Quiet Man, não, cara. Tu mal consegue jogar, tu mal consegue acompanhar a história. Tipo, agora eles lançaram uma atualização que legenda as cenas, tá ligado? Mas no lançamento, tu não tinha nenhum indício de como... Mas você é surdo, não é? Não, o personagem é surdo, mas as pessoas não conversam em Libras, por exemplo. As pessoas conversam normalmente. Tá, mas cara, aí eu acho que... Para tudo. O cara faz leitura labial, ele entende, tá. E a gente não. Então deveria ter legenda. Tipo, exatamente, o cara entende, cara. E a gente não, velho. E tipo, mas quem é a gente? Mas eu vou aliviar um pouco a barra do Quiet Man, porque, tipo... É uma parada nova e super experimental. Peraí. Uma coisa é criticar o formato, outra coisa é a história, a forma como foi feita. Cara, eu falei de A Way Out, um dos principais pontos positivos era que o jogo, ele é curto, e em curto espaço de tempo eles colocaram muita qualidade pro seu estúdio pequeno. Se você quer fazer coisas... Se você é um estúdio indie, quer fazer coisas curtas e muito boas, cara, eu acho que esse é o caminho. Agora, faça muito boas, acerte... Caraca, velho. Cara, o que eu acho, e no caso do The Quiet Man, a ideia também podia funcionar muito bem, cara. Eu vi a ideia do jogo e eu achei legal pra caramba, sabe? Só que eles não executaram bem, tipo, nem na parte do gameplay, onde você... O gameplay é muito horrível, gente, tipo, muito travado. Parece o jogo de PlayStation 2, né? Exato, e tipo, tu anda um pouco, tu faz as lutas num cenário muito limitado, aí passa uma cutscene. Meu, e aquele aí jogo do Jack Chan, forever, sabe? Do PlayStation 1, é melhor. Muito exato, melhor. É melhor. A jogabilidade. E, tipo, meu problema nem é com a história, porque eu não entendi a história, tá ligado? Porque tu não ouve. Mas é com, com todo o resto. O cara entende. Se eles me dessem, e se eles me dessem meios de entender, eu acharia sensacional, tá ligado? Tipo, se tivessem Libras, talvez, tipo, eles dessem mais formas. Mas não tem como. Não tinha como, cara, quando eu joguei. Então, cara, é o Oscar unânime, assim, pra mim, de pior jogo do Quiet Man. E, por favor, Square, não desista. Exato. Continue tentando. Exatamente. Cara, Life is Strange nasceu de um processo assim, tá ligado? Uhum. Eles estavam procurando um processo diferente e acharam. Mas The Quiet Man foi um... Ah, vai sumir, isso aí. Cara, É Square Enix, sabe? Cara. É que ele ocupou um tempo na E3 também, né? Tipo, dava pra eles terem botado outra coisa na E3. Dava pra ter botado outro trailer do Kingdom Hearts, tá ligado? Nossa, a E3 da Square foi só o pendrive rodando... Ah, não, desculpa. Rodando o trailer. Pior. Vai lá, ô Tadeu. Tadeu. Tadeu. Ô Tadeu. Não, aí, cara, eu tô vendo um negócio... Tadeu, que você tá vendo, cara? Eu tô corrigindo meu TCC. Ah, Tadeu, que isso, cara? O Oscar de pior jogo. Dá a cabeçada nele. Tadeu. Dá a cabeçada nele. Eu não joguei The Quiet Man, então não posso falar muito, só que... Metal Gears, conforme o Buzzi falou, é um insulto a tudo que o Kojima criou. Nem deveria existir aquela porra. Então, nossa. Meu voto vai pra Metal Gear. Então tá bom, Tadeu, obrigado. Melhores argumentos. Odir Brugman, filho. Desempata aí, querido. Eu voto em Metal Gear também. Ah. Eu não concordo. Eu não vou votar, então, porque o Nery não concorda, tá ligado? Tá, vai, ô. E Oscar goes to Nery. Justifique a sua resposta. Cara, eu acho um insulto à história da série, só isso. É realmente cagar na cabeça do... É isso, gente. Não posso discordar disso. Que existe uma diferença entre você ser um jogo ruim e você conseguir ser um jogo ruim e cagar toda uma franquia renomada. Isso. Tipo, por exemplo, se The Quiet Man fosse um jogo bom, o primeiro. Aí no segundo eles lançam essa merda aí que é o primeiro. Aí fica puta que pariu, tá ligado? É, por exemplo, se Life is Strange 2 fosse uma bosta, fosse ridículo de lixo, assim, vocês iam ficar muito putos, sabe? Se tivesse zumbis no Life is Strange 2. Cara, eu concordo. Agora, The Quiet Man, as pessoas mas um jogo ruim é um jogo que você joga e é ruim. O fato de o jogo do Metal Gear ser não ser uma ofensa de... Cara, tipo, não, ele funciona. O jogo funciona. Não, verdade, não. Calma aí. Não. O esquema de gameplay do Metal Gear é cheio de bugs. O gameplay é completamente repetitivo e inútil. Você pega um, sei lá, um pedaço de pau e fica apertando bolinha pra bater nos zumbis. É só isso o gameplay. O sistema de criação de base é uma merda, que não faz sentido. Imagina o texto. Não, cara, eu poderia explicar mais, faz muito tempo que eu não jogo. O jogo tem um sistema que você tem que se alimentar e você tem que beber, e pelo menos nas primeiras semanas de lançamento, esse sistema estava totalmente desequilibrado, ou seja, você tinha que beber água a cada 5 minutos ou você morria. Então o jogo ele não foi... O jogo não foi bem pensado e veio como uma estratégia da Konami de fazer dinheiro em cima do Kojima. Caramba. Pois é. Ok, Tadeu, te compreendo. Agora vamos para o melhor jogo ruim. Que eu não sei quem foi que criou essa cara. Eu não sei quem é que colocou ele. Aquele jogo que você sabe que é ruim, mas você gosta, é isso? É isso aí. E que Farming Simulator tá fazendo essa lista, cara? The Quiet Man, tá ligado? Vamos lá, alguém lê a lista, não, deixa eu ler a lista. Melhor jogo ruim, PUBG Mobile, World War 3, Farming Simulator 2019, Totally Accurate Battlegrounds e Vampyr. Diga lá. Pô, colocaram um Vampyr aí. É o Derick. Derick tá triste. A gente não tá concordando com ele. Que absurdo. Ai, meu Deus, cara. Que, mas tiraram o Vampyr? Eu acho que dessa lista aí, o pior melhor jogo é o Totally Accurate Battlegrounds. Porque, gente do céu, que jogo horrível. É um jogo ruim, mas é muito bom. É aquele que é uma paródia, né? Ele é uma paródia de Battle Royale com todos os controles zoados. Só que, tipo, tá bom, o controle zoado é aceitável porque é a mecânica do jogo. Mas tem outras coisas que não são planejadas. E ainda assim, fica divertido. Eu vi você jogando, então eu não pensei. Ah! É muito bom, o Tadeu, cara! Peraí que o Tadeu vai votar em outro, o Tadeu. Ele vai votar em Bioshock Infinite. Tadeu. E aí, Tadeu? O Tadeu tá só nas ABNT ali, o Tadeu é... Trágico. Complicado! Tadeu é um cara trágico, voyeur de podcast. Então vamos para a maior flopada do ano. Aqui na lista tem o Battlefield 5, o Fallout 76, Telltale, e Tomb Raider. Digam mais. Que começa galera. Aí, Matheus, vai, dale. Infelizmente, eu coloquei a Telltale aí nessa lista. Não é um jogo, é uma situação, no caso, né? Mas eu acho que a falência da Telltale, com certeza, foi o maior flop, porque eu não esperava, assim. Eu achei que tava tudo bem e não estava. E aí, do nada, eles faliram, tá ligado? Tenso demais. Tudo bem, Battlefield 5 não é tudo aquilo. Fallout 76 também não parece ser bom. Tomb Raider foi whatever. Detroit Become Human até a história massa. Mas, poxa, a queda da Telltale foi o que me marcou, assim mesmo. Foi o que me deixou realmente triste. Matheus achou uma categoria pra eleger, porque ele não jogou os outros jogos. Vai lá, ô Buzi. Olha, eu acrescentei mais um ali na lista, que é o FIFA 19. Porque eu acho só o fato de não ter carreira no jogo já é uma baita flopada pra quem esperava o FIFA. Mas, ué, tipo, eu não voto... Eu acho que o Fallout 76 não foi um flop, apesar de muita gente não tá gostando. É, tem uma galera que... Eu acho que quem é fã da franquia vai jogar e, tipo, vai ter muito jogador online. Só que não sei até quanto tempo vai durar. E Fallout 76 tem a chance ainda de ser um bom jogo nos próximos 3, 4 meses. A Bethesda realmente se preocupar com o consumidor. Mas eu acho que não é um flop, não. Ok. Beleza. Bom, eu vou também aí de FIFA 2019, que foi o único FIFA que eu não procurei jogar, tipo, loucamente, ou que quando eu joguei eu fiquei, tipo, meh. Então, eu acho que o jogo tá meio... Não tá tão legal quanto o 18. O 18 tá mais massa. E é isso aí, fora esse fato do modo carreira. Então, dá-lhe o dia. Eu não sei falar sobre o Fallout 76, porque eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas pelo que eu vi, eles ainda estão adicionando muito conteúdo e arrumando diversas coisas. E pelo se for verdade, o lance... Se for verdade... Ok. Se for verdade, o lance da... De não ter o modo carreira do FIFA, meu voto tá aí já, cara. Porque eu jogo o modo carreira do FIFA desde o FIFA 2006, sabe? vai ser uma decepção muito grande. É, e mais pelo flop também, que é só vocês abrirem a página do Metacritic do jogo, que vocês vão ver que tem muito usuário que jogou o jogo e, tipo, eu acho que é um baita flop com uma franquia histórica. Mas a gente, acho que esse... Mas vendeu muito? Agora o Tadeu quer brincar. Não, mas acho... não, mas é... Que eu acabei de editar o negócio. Canalho. Então, não, tá, eu vou mudar meu voto. Porque FIFA 19 vendeu pra caralho. Ah, que é isso? Eu vou votar... Ah, que é isso, cara? Eu vou votar em Tomb Raider. Eu acho que Tomb Raider... Não, mas... Ai, cara, que cara, mas... Caraca. Não, eu acho que Tomb Raider... O que é flopada, eu acho que é um conjunto de situações. Você tem a venda, você tem a qualidade do jogo e a quebra de expectativas. É, tá bem fraca. É, eu acho que foi Tomb Raider. Tomb Raider... Então tenho, gente, as vendas, a quebra de expectativas. Então tenho o jogo. Mas ninguém esperava nada da Telltale, cara. Eu acho que esse programa flopou, tá ligado? Valeu, foi pouco. Não, esse a maior flopada da categoria. Não teve flop grande esse ano, então, dá pra gente dizer. Teve, eu acho que teve Tomb Raider. Acho que Tomb Raider foi o flop grande. Teve, cara, não. Tomb Raider com uma flopadinha. É. E eu acho que Tomb Raider é uma flopada injusta, porque não é um jogo ruim, não. Tá, me convenceram, então. Verdade. Me convenceram. É, elegemos, então, aqui, ó. Já tava no FIFA, agora foi Tomb Raider. O melhor final. Vencedor flopada. Nenhum. Tá, é, eu acho que o lance, galera, é que FIFA 19 vai vender pra caramba anyway. Então, é, igual o Fallout. Então, igual Fallout. A galera que espera o jogo, a galera que espera loucamente o jogo, joga. Mas vamos e lá pra... E a Telltale não flopou porque... Não esperava nada. Tá? Bora. Tadinha. O pessoal que ama a Telltale tava esperando os joguinhos dela, só isso. E vai sair. Ó, saiu, a categoria saiu e você nem percebeu, aproveitando a trilha sonora do Mega Man X11. Então vamos ler a lista, já tá ali o Tomb Raider. Tá, o Tomb Raider Shadow of Tomb Raider. Mega cara, Man caralho, X11. Of Tomb Raider. Caralho, saiu um jogo, é verdade, saiu um jogo do Shadow of Tomb Raider. Meu Deus, isso é muito flopado. Não, é do ano passado, galera. Não, É de 2017. Mas enfim, Mega Man X11. Teve o Agony, que é tipo bem intenso, o Marurão pode falar sobre. Sea of Thieves, We Happy Feels. E yeah, é, tipo, acredite, esses jogos saíram esse ano. E assim, o Mega Man X11, eu sei que tem uns caras que são muito fãs, tipo o Júlio lá, do que tinha o Baú de Gamer, né, que já gravou com a gente. Ele ficaria puto de ver esse nome aqui. Mas, cara, saiu esse ano e a gente nem sabia, né? Tipo, nem sabia que tinha no Mega Man. E o jogo pode ser super bom. Overkill, The Walking Dead saiu, galera. Meu Deus. O Overkill, The Walking Dead, né? Putz, é verdade, cara. Saiu esse dia, tá ligado? Essa porra nem foi divulgada direito. Porra, gente, pô, vocês não viram que saiu The Last of Us 2, tá ligado? Darksiders 3 também tá saindo agora, galera. Esse é outro. Ah, mas esse aí... Tá, então eu voto... I don't care. Eu acho que já foi elegido, né? Não... Não, né? Tem muito, né? Tem muito! Vai lá, Buzi. Eu voto no Tomb Raider. Porque eu realmente tava esperando pra ver esse jogo e eu nem vi quando ele saiu. Quando eu vi, já tipo, foi um mês depois. Assim, what? Uh-huh. É, eu tava acompanhando esse jogo. Eu okay, tava vai, cobrindo, cara. Eu tava cobrindo o Tomb Raider, então eu vi quando ele saiu. Então eu não posso votar ele nessa categoria por causa disso. Mas o Agony, cara... O Agony foi um jogo que eu vi, assim, uma galera, tipo, oh my god, vai ser o melhor jogo de terror ever. Saiu e todo mundo cagou pro jogo. Mas o Agony, ele só fez aquele sucessinho no começo. Não foi nem porque as pessoas compraram, mas porque apareceu os vídeos no YouTube de... coisas chocantes, né? A maçã, que é uma vagina, essas coisas bizarras aí. Lude demoníaco! Enfim, quem é que votou em quem? Foi mais um o Buzz choque. Votou no quem mesmo? O Buzz votou no Tomb Raider? Isso, e o Matheus votou no Agony. O Tomb Raider votou no Tomb Raider, né? Galera, o Agony votou no Agony. Ele tá bêbado! É muita coisa pra fazer na técnica, galera. Muita coisa. Vai, o Matheus anota aí os votos, que tá que complicado. Eu anoto porque tá complicado! Para então, de mexer aí! Quem é que não votou aí no Tadeus? Vamos ver. Acho que vai ser no Tomb Raider, porque o Mega Man, acho que desde o começo foi um jogo criado pra atender satisfazer expectativas fãs, dos fãs, né? É verdade, isso. E atendeu então bem. Acho que não foi meio que um flop, mas dentro da comunidade dele, ele fez sucesso. Exato. O Sea of Thieves teve há umas duas semanas que era uma febre de na glória, internet, né? Sei. Tipo, de... como é que é? No Man's Sky? Vibes? O We Happy Few, cara, ele era famoso espontaneamente. Tipo, ele ficava uma semana famoso e depois sumia por dois meses. O jogo já foi lançado várias vezes, outras, pois é. Outras vezes. Então... O Walking Dead, whatever. Mas o único que as pessoas realmente estavam esperando alguma coisa e que sumiu foi o Tomb Raider. Ok, então tá bom. Anotou ali o Tadeus. Eu nem porque é um jogo ruim. O jogo não é ruim. Fala aí, Odi, deixa o Tadeu ficar na dele. Tá, eu voto em Tomb Raider, apesar de eu ter percebido quando saiu, mas foi um negócio tão pequeno que eu já tava estranhando assim que saiu, sabe? Saiu e você nem percebeu. É, o meu voto também vai pro Tomb Raider e aí a gente acabou de eleger o No Oscar Goes to Tomb Raider. Saiu or nem percebeu. Agora vamos pra categoria maior hype do ano. E na lista temos Pokémon Let's Go. Temos também Kingdom Hearts 3. Esse podia estar no saiu e ninguém percebeu também, né? Tem o Call of Duty Black Ops 4, Red Dead Redemption 2 e o jogo 171, um jogo brasileiro. Quem foi que colocou o jogo brasileiro que ali, cara? É que, poxa, uma hora vai, né? 171, uma hora vai. Pra quem colocou ali Kingdom Hearts 3 ali, cara? Alguém não, joga eu que coloquei. É, Kingdom Hearts 3, coloquei, quem é que joga? Alguém coloquei, saiu nem percebeu. É, não, ele não saiu ainda. Por ah, ele só vai sair ano que vem. Porque era pra ele sair agora, tá ligado? Ah. Só que eles atrasaram. Ah, tá. Então o jogo não saiu esse ano. O jogo não nasceu. Ninguém... Ah, tá bom. Tô, tá... Beleza. Tô... Ok. Não, mas tá é bom. Isso aí. Vai, Buzi. Apaga daí... essa porra aí. É, não dá nem pra entender o que tá fazendo ali. Vai, Buzi. Cara, eu não sei o que é 171. Oh, 171 é um jogo brasileiro, cara. Eu não sei o que é o Pokémon Let's Go, não vi esse jogo. Caraca, velho, tá tipo... aqui, meu. Não, sério, Call of Duty, Call of Duty Black Ops, hypado. Pô, alguém tem hype com Call of Duty? Tipo, tá, eu voto no... Cara, a comunidade Battle Royale ficou doida quando Call of Duty anunciou que tinha um Battle Royale. Comunidade Battle Royale, a galera se veste a comunidade Battle Royale é gigante, velho. Mas eu não sei se Call of Duty alimenta tanto hype, tá ligado? Porque ele tem todo ano. É diferente de Red Dead Redemption. É diferente de Red Dead Redemption 2, que tipo, o último saiu em 2008, 2009. Ah, sim, sim, sim, sim. É, então, tipo, eu acho que o Red Dead Redemption 2 alimentou muito mais hype durante meses do que o realmente. Então eu vou no Red Dead Redemption 2. Ah, eu também. Vou pegar os mesmos argumentos do Boozy aí, vamos. Não teve muito jogo super hypado esse ano, né? Ah, teve Detroit Become Human, teve um hype. Não foi hypado. Não era um. O God of War, cara, God of War teve o hype. Mas é que o Red Dead Redemption 2 tá bem recente pra gente, então a gente pode analisar bem pra caramba. Exato. E o God of War só teve hype na E3, porque ele foi lançado tipo um mês depois da E3, dois meses. Não, o God of War. Então, tipo, o Red Dead. Mas o Red Dead Redemption. Mas no ano passado. É, o lance é que o Red Dead é mais abrangente. Ah, não, vamos medir, né, agora o. Eu acho que o hype é acumulativo até o lançamento, como o lançamento foi esse ano. Sim, mas ainda com assim certeza. Eu acho que o Red Dead Redemption teve mais hype. Cara, se for assim, é tipo, ele saiu no Xbox também, tá ligado? E a galera do PC tá todo dia querendo saber se ele vem pro PC. E o hype então, continua, no caso. Exatamente, tipo, ele foi lançado e ainda tem, tá ligado? Então, acho que meu voto aí tá decidido. E acho que o hype é o que a Rockstar sabe fazer. Que é o Odin? Meu voto foi pra Red Dead também. Nossa, muito... Acho que eu nunca vi um jogo tão hypado, sinceramente. Eu não consigo lembrar de algum. Se alguém tiver algum outro exemplo... Half-Life 3. Aguarde, meu cara. Não, eu acho jogos que, da Rockstar em geral, né? Eu acho que GTA V foi mais hypado do que o Red Dead. Porque o GTA V eles anunciaram, tipo, em 2011, 12. Eles lançaram um tempão depois de divulgar o jogo. Cara, tipo, eu lembro quando saiu o trailer, assim, uma galera morreu, assim, com o trailer de GTA V. Não, assim, e quando saiu o trailer, eles me meteram um cara de um cara fugindo da polícia de regata branca, muito parecido com o CJ, tá ligado? Ah, então a... O ápice, velho. A Rockstar sabe alimentar hype. E a God of War, as outras empresas, usam a E3 pra alimentar hype. A Rockstar não usou a E3 pra alimentar hype. ela usa o poder que ela tem. Pra quê, né, mano? É muito trampo tu ir pra montar um stand, tipo, subir os vídeos no negócio lá. Então vamos lá, vamos pra categoria melhores jogos, meh. Quem ganhou ali na outra categoria do hype foi Red Dead Redemption, isso não tem nem dúvida, não precisa nem pedir pro Tadeu. É, então, diga lá, Assassin's Creed, Odyssey, PES 2019, Call of Cthulhu e Vampyr. Você tem um momento, o que categoria é essa exatamente? O que que tem que avaliar? É o melhor jogo mesmo, Gris. É aquele jogo que você olha e diz... É tipo aquele jogo que tu compraria... Não, é tipo aquele jogo que tu compraria por 80% de desconto. Ah, sim. Boa. Podia essa categoria poder ser os piores jogos meh, né? Call of Cthulhu e Vampyr se encaixam bem. Não, olha, cara. Eu vou dar meu voto. Eu voto no Call of Cthulhu. Porque eu acho que ele tem uma pretensão muito boa ali. Ele parece que é um jogo que funciona, mas, tipo, não é um estúdio grande, não tem muito orçamento. E, tipo, eles fizeram fazer uma parada que daria pra funcionar, só que eles usaram muito fórmulas que já outros jogos já usaram. Eles não tentam inovar muita coisa. Eles então, não tinham dinheiro suficiente. É um jogo bem meh mesmo, assim. Tipo, vale a pena jogar, mas, sei lá, não sei. Exato. Tipo, se tu tem outra coisa pra jogar na frente, joga esse outro, tá ligado? Esse é o feeling do jogo meh, né, cara? E eu acho que eu também voto em Call of Cthulhu exatamente por isso, cara. Porque ele é um jogo que não tem ação, sabe? Tipo, Vampyr, por exemplo. O Vampyr tem uma estrutura bem parecida com o Call of Cthulhu, só que você pode bater nas pessoas. Se você pode transformar em vampiro, tá ligado? Já no Call of Cthulhu, não. Você só vive aquilo ali, tá ligado? E não é tudo isso também. Então, é isso aí. Melhor jogo mesmo. Dale, Tadeu. Call of Cthulhu também. Porque o jogo, desde o começo, não se apresentou como algo sensacional, né? Que o Assassin's Creed na lista se apresentou como se um dos jogos top do ano, mas não conseguiu. Call of Cthulhu sempre tentou ser aquele jogo mediano, tal, com um orçamento não muito grande. Em tudo que ele tentou fazer, ele foi bem sucedido. O problema é que desde o começo ele não estava tentando ser algo bom, né? Algo excelente. Exato. Odir. Nas limitações dele, ele foi bom. Cara, eu tenho muita dificuldade pra votar nessa categoria, mas eu vou votar em Call of Cthulhu porque eu tenho vontade de jogar, sabe? Que eu realmente quero parar aí. Show de bola. Então vamos lá, olha só. Vamos pra categoria Jogos de Luta. E nós temos Dragon Ball FighterZ e Soul Calibur 6. Teve mais algum jogo de luta lançado esse ano? Teve outros que eu realmente não me importei. Teve o BlazBlue. Eu não faço a menor ideia do que é. É isso aí, galera. Street Fighter V Arcade. Ah, mas isso aí é um... Tratamento do Street Fighter, mais galera. Do mesmo, pois é. Né? Aí eu acho que não conta. O lance aqui é a originalidade desses dois títulos de luta, galera. Tá, uau. Eu voto no Dragon Ball. Muito bons em suas duas perspectivas. Eu voto no Dragon Ball porque ele tem todo um retrô, uma estética retrô de jogos de luta antigo, assim. Tipo, gostei bastante desse aspecto 2D e também é Dragon Ball. É um jogo de luta que funciona. Do Dragon Ball, a galera fica muito feliz. Lembra o Budokai Tenkaichi 3? Então. E já o Soul Calibur, eu não gosto dos personagens, não me animo. Tipo, parece jogo ser meio robótico, né? Travado. Jogo meio robótico, os personagens são esquisitos, ultra sexualizados também. Acho que vale a pena falar isso. Então acho que eu vou no Dragon Ball FighterZ. Nossa, é verdade. Dale aí, Odir. Jogou algum desses dois? Não, na verdade eu só vi vocês jogar. Diga. Dragon Ball. Diga. E pelo que eu conheço dos dois, é Dragon Ball mesmo, cara. Parece que não tem muito... Não dá pra comparar o Soul Calibur. Boto fé. Tadeu Matos. Complicado, porque os dois eu joguei só um pouquinho, porque eu não comprei, que são caros. Só que o Soul Calibur, eu acho que ele agrega muito mais quando você compra o jogo do que o Dragon Ball. No Soul Calibur você tem duas campanhas, você tem um sistema de criação de personagem e você tem um sistema de luta de criação de personagem. Dragon Ball tem online? Tá, o Soul Calibur também tem. Não, mas é que o Tadeu falou que acrescenta bem mais, tipo. Não, o conteúdo é maior no Soul Calibur. Você acha que. Se você não é uma pessoa que tem pretensões de passar semanas e semanas no online, o Soul Calibur te dá mais conteúdo do que o Dragon Ball. Sim. Agora, o que história é grande. É, talvez sim, mas. O que vai diferenciar os dois. É realmente história, algo muito. Um diferencial muito grande nisso, cara. O que vai diferenciar os dois é no gosto de gameplay. É, exato. Porque o Soul Calibur é um jogo 3D e o Dragon Ball é um jogo 2D. Os dois são muito competentes no que ele, dentro dos aspectos deles, né? Então eu acho que você vai votar em quem você prefere. Eu geralmente gosto de sistema de luta 3D do Tekken, por exemplo. Então o Soul Calibur pra mim foi muito bom. Então eu acho que eu vou votar no Soul Calibur. É, lembrando também que o Dragon Ball FighterZ tem promoção na Black Friday. Sim, tá com preço bem legal. Eu acho que o Soul Calibur ainda não, ele é bem recente. Soul Calibur? É o Soul Calibur 6? É, o Soul Calibur 6. Cara, eu tô na mesma que o Tadeu, assim. Eu acho que eu curti, assim, o pouco que eu joguei do Dragon Ball FighterZ pelo saudosismo mesmo, sabe? Porque é Dragon Ball. É... E como jogo de luta, eu realmente me diverti mais pelo fato de conseguir me aprofundar muito na história dos personagens, na história da franquia do Soul Calibur. É, além de ter além do sistema de criação de personagens também, que é muito bom, cara. Os bichos fizeram um baita sistema pra criar personagem. É bem divertido. Tá, só pra contrapor o que o Tadeu falou do story e tal, offline. Existe um site chamado How Long to Beat, que ele, tipo, ele mede quanto tempo demora pra fechar o jogo na história principal. Na história principal mais extra. E outras coisas completadas. O Soul Calibur 6 tem a história principal de 8 horas e meia. A história principal mais extras dá 12 horas. E no Dragon Ball, a história principal são 10 horas e meia, ou seja, 2 horas a mais do que o Soul Calibur. E a história principal mais extra, 23 horas e meia. Tá, muito mais do que os 12 horas de Soul Calibur. Só que aí você tem que ver o que são esses extras. É, e de qual história a gente tá falando? Porque o Soul Calibur tem duas também. Não, de toda a história. Principal mais extra. Pois é, eu acho que... Todo o tempo que você leva para jogar a história. Tipo, tudo isso conta como história. Você resumiu o conteúdo a dados como horas de jogo. É muito relativo, porque... O Dragon Ball pode ter uma campanha extensa, mas boa parte dessa campanha talvez seja cutscene. Não, é que assim, tu usou como um dos teus principais argumentos, e eu falei que talvez realmente além... uma coisa muito mais aprofundada como tu passou, entendeu? Só porque isso. Porque além tipo, pode do... ser, não nego que possa ser, tipo, mais, mas eu não sei se é realmente sim, tão mais. Sim, sim. Tanto que o porque Dragon Ball tem mais, o, muito, a história aliás, do Dragon tem Ball muito é uma história mais única. Tempo do que... Eu sei, mas, cara, eles colocaram aqui que é, tipo, cada é todo o tempo. Então, porra. Não, mas eu acho que esse todo o tempo que eles colocaram, Neri, é só de uma história. Porque eu joguei mais do que isso... Dá 12 terminar, horas tipo... essa a história principal? Cara, é que a história principal onde você cria o teu personagem e vive todo o universo, eu não consegui terminar, pra você ter uma ideia. E a outra, eu consegui terminar porque são personagens separados, sabe? Ele tem a história principal, que é tipo a linha do tempo da Soul Calibur, e todos os personagens têm a história própria também, sabe? Então... Bom, só um dado aí que eu joguei pra vocês aí, pra vocês darem uma olhada depois. Agora vamos sem para... falar que você... O quê? Pode passar, sei lá, dezenas de horas construindo o seu personagem. Sim, então é algo que agrega também. Pode crer. Vamos para o jogo do ano. Temos Red Dead Redemption, Celeste, Monster Hunter World, God of War e Spider-Man. Essa é a categoria importante, galera. Tá. O meu voto vai pro God of War, porque eu acho que ele entregou realmente o hype que a galera tava esperando. Eu acho que é um bom retorno à franquia. Bem escrito, tem uma história excelente. O jogo funciona perfeitamente, sem nenhum bug. E até onde eu sei, a empresa deles não explora mais de 100 horas os funcionários. Então, acho que para agora... Meu Deus do céu. Explica melhor isso aí, Buzi. Então, Red Dead Redemption, todo mundo já deve ter percebido que teve a denúncia da Rockstar que explorou os funcionários no final do jogo por mais de 100 horas por semana trabalhando. Então, eu acho que isso já desmerece o título Red Dead Redemption 2 como o melhor jogo do ano. Então eu acho que vai pra God of War. Não. Eu tava em dúvida entre os dois, mas eu acho que vai pra God of War. Como é que é, Odi? Não o quê? Eu acho que não desmerece, cara, porque tu tá analisando o produto final, não como ele foi feito. Essa era a discussão que a gente teve. Exato. Eu sabia mas que eu acho ver. Que como o produto foi que feito, delícia. Deve pesar em cima da decisão do jogo do ano, em respeito às pessoas que fizeram. Mas, eu acho que a arte, o produto final, a arte não mudou nada, entendeu? Tu pode ser, porra, lógico, ser contra isso, mas isso não muda a obra, cara. Tipo, o lance... pensa não, você jogando isso sem você saber disso. Não, você reconhecer a obra, sim, mas tu dá o jogo do ano, tu vai estar merecendo a empresa. E não a obra você, em si. Você meio que tá concordando com isso, tá ligado? Eu acho que esse é o principal problema. Eu acho que tu reconhecer o Red Dead Redemption como um jogo excelente, reconhecer o trabalho da empresa e tudo mais, beleza, mas tu dá o prêmio pra ela, tu acaba... Então, peraí. Então, assim, ó, entre nós podemos concordar que o Red Dead Redemption é o melhor jogo, mas dar prêmios a gente não pode, é isso? Não, mesmo assim, eu acho que o God of War é melhor. Tá, mas se fosse nessa vibe, tu concordaria? Tipo, se não fosse, tipo, dar prêmio pra empresa aí, tu concordaria no caso? Não, eu acho que God of War funciona melhor como jogo também, narrativa linearmente, bem escrito, acho que mais que Red Dead Redemption. Acho que Red Dead Redemption mexe muito com clichês norte-americanos que a gente já conhece, apesar de trazer outros elementos muito importantes e muito bem significativos. Só que eu acho que God of War é muito mais... Ele constrói muito melhor o universo do que Red Dead 2. Eu acho. E também como o jogo, ele não tem bug, um monte de coisa assim que eu acho que... Galera, só uma curiosidade aí, ó. Se você não trabalha... de FPS. Se você trabalha 100 horas na semana, você dorme só... Você dorme, vive e tem todo o resto. Você tem só 68 horas pra viver no resto do... Caraca, velho. Quem 100 nunca, horas né? por semana, velho. É muito insano isso. É bizarro, e por isso que eu acho que tem que ser crítico nesse sentido, sabe? Isso que eu não dou total, mas eu acho que nada. É porque assim, ó, a sua opinião individual... Eu acho que deve merecer a empresa. Diga, acho também. Na bola. Você sim, vai total, levar isso nossa, em conta... Ridículo. Dentro das suas concepções do que você gosta, né? Se você tem que levar em conta se você vai gostar do jogo, mesmo se aconteceu isso que foi informado. Agora, o problema de uma premiação que ela também tem que considerar isso quando vai dar um prêmio em dinheiro ou vai dar publicidade ao produto. Sim, né? Tem que ter um boicote a isso, né? Isso tem não tem como ela dar um prêmio pro Red Dead e falar: ah, não, seu jogo é bom, mas a sua empresa é ruim, dá o prêmio pra ele, sabe? Tipo. Faz sentido eles não, premiar isso, tem que ser... Não, premiar é uma coisa diferente de você admitir que o jogo é o melhor jogo que você já jogou. Tipo, ah, não, sim, isso eu não admito. Pode não mudar a tua experiência. E no meu caso, não mudou, entendeu? Tipo, sim, enfim. Eu acho que pesou bastante a minha decisão, mas eu acho que agora já foi. Acho que é o mesmo melhor. Princípio que teve lá com o filme dos Animais Fantásticos e o Johnny Depp. Você vai desmerecer o filme porque... Melhor você vai desmerecer o filme porque o Johnny Depp tá no filme? Oi? Pois é diferente, né? É diferente porque eles pagaram muita grana pro Johnny Depp, enquanto a gente não tá dando nada pro Red Dead. Exato, cara, exato. Mas a gente tá dando publicidade pra um produto que existe problemas na criação dele. Mas a gente tá falando que existe problema, olha aí. Estamos deixando claro que... Mas a gente está também alimentando que esse problema talvez não tenha tanto sentido. Não sentido, mas não vamos... Meu Deus, para, galera! Falou outra vez! Fala o Odin! Fala, Odin, desculpa. A gente está fazendo um debate aqui, a gente pode falar isso, sabe? Falar bem claramente o que eles fizeram antes de falar que foi um ótimo jogo. Enquanto um filme não vai passar lá no crédito. Então, galera, o Johnny Depp botou nesse... Interessante, vai, fala aí, Buzi, fala aí. Então, tipo, acho que a gente entra em contradição se a gente falar isso, apontar essas críticas e mesmo assim dar pro jogo, sabe? Eu acho que pesa muito na decisão final. Eu acho que é uma decisão muito absurda. A Rockstar foi muito escrota com os funcionários, explorou pra caralho, mas eu vou dar pra eles o melhor jogo do ano. Tipo, eu acho que. Mano, a obra que tá questionável. Beleza, vai, Tadeu. Eu acho que não é só obra. Não, cara, eu acho não que... são os mesmos argumentos do Buzi. Você, numa premiação como o Games Award, aí eles não vão ter essa discussão que a gente tá tendo agora. É. Publicamente, né? Mas aqui não é o Game Awards, tá? Só pra dizer. Então, não, profissionais, Game Awards! É, aqui nós é somos jornalistas. Nós somos jornalistas e gamers, então a gente sabe. Acho que é importante a gente criticar também, né? Sim, a gente, a gente tá criticando. Acho que a gente tem que colocar na balança. É, e o meu voto pesou bastante isso. Por isso que eu acho. É, não, ok. Tadeu e Buzz pra God of War, é isso? Isso. Ah, sim, eu acho o God of War um jogo melhor também, em geral. Tá, e o Celeste e o Spider-Man? Vai, Matheus. Eu vou falar do Spider-Man, né, cara? Porque é o jogo do Homem-Aranha, é divertido, tem vários vilões maneiros, tem uma história maneira. Tem o Stan Lee dizendo que ele ama o Homem-Aranha também, é muito legal. Isso aí. Acho que eu voltei pros meus 15 anos agora e curti pra caramba. Dá-lhe o Di. Eu voto no Red Dead como obra final, porque, cara, tudo que eu acompanhei realmente tá mudando a minha perspectiva dos jogos de mundo aberto, sabe? É verdade, foi um game changer. E como a gente tem a oportunidade de debater publicamente todas essas paradas sobre o modo de produção do jogo, eu não me sinto nada mal em dar esse voto. Exato, eu também, eu sinto como o meu papel aqui está feito e... E eu me sinto também até valorizando. Nossa, na real não vai fazer a mínima diferença pra eles. Mas essa galera que trabalhou 100 horas na semana fez um puta jogo. E o meu voto vai pro Red Dead. E nós temos a primeira categoria empatada. Porque é isso aí, né, cara? God of War, Red Dead Redemption. Ah, o A Gente Se Mata. Quem é que desempata o Matheus? Vai, o Matheus vai votar no God of War, fechou. Eu vou votar no God of War porque foi o que eu joguei. E eu achei bem legal. É, então tá bom, God of War ganhou. God of War votou no God of War. Se prepare que vai ter gente no site aí. Ai, meu Deus do céu, cara. Vai ter o quê? Vai ter críticas no site. Por que não Red Dead Redemption? Ah, caguei! É porque você demora meia hora pra pegar uma flor. Não, por isso, sabe? Por isso, não, eu acho que pegando uma flor, tu matou tipo 5 bichos no Red Dead, no God of War. Eu acho que tá o argumento da empresa ser cuzona é uma coisa que pesa, mas o jogo, eu acho que ele é muito bom, só que ele não funcionou 100%. Eu acho que o God of War, ele tá muito completo. Tanto a narrativa, quanto a técnica, quanto o gráfico, quanto o FPS. Então, mas Red Dead é Game Changer. Red Dead é Game Changer. God of War também, cara. Vou dar a cabeçada nela. Roda a vinheta. Vou dar a cabeçada nela. Dica da semana. Então, galera, vamos para a lista... A lista não. Vamos premiar o jogo que mais marcou o Nacionais. Eu já posso começar votando. Então, começa, vai. PUBG Mobile. Começa. Cara. Pelo tanto que a gente jogou, sabe? A gente já jogou em bando alguns jogos diferentes, mas não tão profundamente. Morreu? Tá vivo? ele tá jogando PUBG Mobile. Jogando PUBG. Ok, não, mas hoje, mas hoje. Vocês não ouviram? Não. Não. Ouvimos, foi PUBG Mobile, não foi? Foi? Não, mas foi a gente... Não, mas... Não, mas... Teve limbo ali, ok. Ai, meu Deus. Tá, então o jogo que mais marcou no Nacionais pro Odir foi PUBG Mobile. Segue aí alguém. Eu sigo também votando no PUBG Mobile. Agora eu vou fazer um monólogo igual do Odir e ficar em silêncio por 30 segundos. Aí o cara fica assim, vocês não ouviram nada, cara? Eu, pô, deu um puta monólogo. O cara mente. Não, mas galera, sério, é um jogo grátis que você roda em qualquer PC e gera momentos PC? Muito engraçados, velho. Muito engraçados. O Neri jogando o Mobile contra um bot na final, cara. Eu ganhei uma final contra um bot, galera. Sério, tem um vídeo disso. Ele poupou a vida de um bot durante o game. E ele voltou no final. É muito bom. E cara, a gente ganha bot, também, cara. É muito legal. Tipo, você ganhar com a galera é muito legal. É, exato. É isso também, cara. É muito legal. Temos que jogar de novo essa parada. Até saudade. Temos que jogar de novo. Ou então o PUBGzão, né? O PUBG maior também, que a gente recebeu. Pois é, a gente jogou. Incrível, Velho Batista. Sim, a gente jogou e foi muito divertido também. É um jogo que tecnicamente não é tudo aquilo, definitivamente, cara. Às vezes é bem ruim. Mas é muito divertido, principalmente quando você joga com uma galerinha. Muito bom. Dale, Tadeu, fala. Brilha. Cara, eu não jogo muito videogame com vocês, né? Você acha que pois eu voto? Pensei nisso também. Ah, então tá bom. Então vocês não votam. Eu voto em Pano Mobile. Não, eu ia esse programa tá... Eu ia votar no Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é a cara dos nacionais, né? Até aqueles vídeos antigos realmente. Do Neri narrando o Homem-Aranha. Então, pô, eu nossa, voto no Homem-Aranha. É verdade, né? A nossa, é a propaganda de vocês, sabe? Por isso que é o jogo que, teoricamente, é pra marcar o nacionais, o Homem-Aranha. O Maranha. É, o Maranha. Primeiro vídeo da nossa fase agora games foi o Maranha. Foi o Homem-Aranha. E tu, Tadeus? Ah, então. Mas sim, o Homem-Aranha também. Desde o começo, quando eu era uma pequena criança e acompanhava o Nacionais, o Homem-Aranha era uma figura muito presente. Ok, então, galera, esse foi o Brocast dessa semana. Então, confira a lista de todos os indicados e vencedores. Lá no nosso site tem um post completasso te esperando. E mande e-mail para nacionais... qual é o e-mail? Nacionais arroba... É brocast@nacionais.net.br. É isso aí, muito obrigado, muito obrigado. Fico aí com a trilha sonora de Bioshock em homenagem ao Tadeu, que não gosta de Bioshock. Lá mero. Ele botou no box que eu sou chata. Nele não gosta de mim. Curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.